Saio na rua, na fila do banco e falo de nós três. Até na praia com os amigos eu falo de nós três. Até nadando com os golfinhos eu falo de nós três. É amor demais, não tem explicação. Se estou no voo com os passageiros eu falo de nós três. Até no Uber com o motorista eu falo de nós três. Esse terceiro que eu também falo pro mundo saber é o amor. Nós somos três em um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três em um, você, o amor e eu. Outro eu perfeito. Não tem como explicar. A NASA vai estudar e o mistério Freud explica. Somos lua, sol e mar. A nossa agora é solucionar. Na fila do banco eu falo de nós três. Até na praia com os amigos eu falo de nós três. Até nadando com os golfinhos eu falo de nós três. É amor demais, não tem explicação. Se estou no voo com os passageiros eu falo de nós três. Até no Uber com o motorista eu falo de nós três. Esse terceiro que eu também falo pro mundo saber é o amor. Nós somos três em um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três em um, você, o amor e eu. O trio perfeito. Não tem como explicar. A NASA vai estudar e o mistério Freud explica. Somos lua, sol e mar. Nós somos três em um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três em um, você, o amor e eu. O trio perfeito. Não tem como explicar. A NASA vai estudar e o mistério Freud explica.